Que clima, bicho, que clima. Missão cumprida, mais uma vez minha voz servindo de guia, com mensagens explícitas para milhares de manos da periferia. Ah, família infinita, do qual faço parte, pelo qual o rap faz o inimigo ter um infarte. Mas aí, rimei só um pouquinho nesse momento, aproveitei do talento para compor com meu parceiro, o dono do tempo, dentre outras mais. Isso é porque eu ia rimar só um pouquinho, rapaz. Vagabundo passa mal. Fazer o quê, né? O dom é natural. Meu salve repleto de amor, lealdade e paz para minha família, Dona Ieda, seu Lisonel e Daniela. Meus tios, tias, primos e primas, aos meus avós que não se encontram mais presentes, onde estiverem, que Deus abençoe. Falou, realidade cruel, olho por olho, dente por dente, mais cruel do que nunca. Tô atento, pequeno, flagrante, bolha, sempre à frente, meus irmãos, meus truta. Aí, mas, como você mesmo disse, ser humilde, mas ser humilde com personalidade, moro? Obrigado pelas palavras. Sidão, alemão, Toninho, baiano e indião. E a todos os outros inúmeros sobreviventes correria, que conheço, que fazem parte do nosso cotidiano. Salve, salve favela, periferia, quebrada, cadeias, detenções e penitenciárias. Muita fé, irmãos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A todos os grupos de rap, b-boys, grafiteiros e aos quatro cantos do nosso Brasil. Cronista, narrador maquiavélico, Douglas, saindo fora. Muita paz. Valeu, família Face da Morte, que me guia, que me dá o norte. Aí, meu irmão, tô de novo em ação, microfone na mão, pra agradecer o povão, do fundo da minha alma, de todo o meu coração, cumpri mais uma missão, certo, sangue bom? Acredite em seus sonhos, pois é com a ajuda de pessoas como você que realizamos os nossos, pode crer? Acredito na revolução dos humildes. Enquanto existir um maluco que acredite, eu tô no ar pra rimar, representar, pra atirar, até mesmo contra o sol se for preciso. Pensar por aqui é crime, mas continuo sendo o criminoso do raciocínio. Um abraço a todos os pobres, não importa a cor. É como eu já falei, sendo pobre sente a mesma dor. Agradeço aos meus inimigos, espero que continuem vivos, acompanhando a minha trajetória, pra assistir e aplaudir de pé a minha vitória. Como eu não sou de fazer lista, vou mandar pra toda a minha família, de casa e da rua, pra todo mundo que me escuta. É, aí Brasil, fogo no pavio, vamos pra luta. Agradeço a todos os que o Douglas já agradeceu, mas, principalmente, a Deus. Amém. Amém, Senhor. Amém, amor.